Humildade. Humildade. Humildade. Humildade. Humildade e coragem são nossas armas pra lutar. Humildade e coragem são nossas armas pra lutar. E a fé em Deus que algo vai mudar.